Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô meu Brasil, eu tô chegando e o ano tá acabando. Eu vou te contar uma história, rapaz. Tá acabando, tá acabando. Tá pego com um beicinho numa pulga, né? Meu pai falava, quem na vida não rezou, na morte não tem nada para oferecer. Se você não arrumou nada até agora, pode sossegar que não vai arrumar não, viu? A discoteca do Cleitão vai trazer hoje Tim Lelo com a participação de Sandro Lúcio. A Faculdade da Música apresenta o mestre Zé Augusto. A frase irretocável é de Khalil Gibran. Khalil, a oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 77. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, por isso corro demais. A lorota boa, nós vamos continuar com a consulta dos médicos cubanos. E a dica de hoje é o seguinte, programe 2014. Na trilha sonora da minha vida, eu vou recordar o grande sucesso de Rael e Romário. Na sugestão do Beijar, pela primeira vez no programa, o cantor Paulinho Reis. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí a cantora Adarlenes, Melhor com Você. Sem limites pra sonhar, começo pelos seus cabelos. Vou navegando no seu corpo com malícia, pouco a pouco de amor me embriagar. No vermelho é mais gostoso, suor é chuva de verão. E saciar os nossos corpos, vingado desse fogo pra esquentar o coração. É no balanço do mar, é fantasia no ar. Quero seu beijo tão quente. Tudo é melhor com você, quero só com você, em nome do amor. Fazer amor, fazer chamego à lua, e na maré mergulhar, o sol sorrindo com a gente. Só a alegria, a magia, o som do tambor. Tô sem limites pra sonhar. Começo pelos seus cabelos. Vou navegando no seu corpo com malícia, pouco a pouco de amor me embriagar. No vermelho é mais gostoso, suor é chuva de verão. E saciar os nossos corpos, vingado doce fogo pra esquentar o coração. É no balanço do mar, é fantasia no ar. Quero seu beijo tão quente. Tudo é melhor com você, quero só com você, em nome do amor. Fazer amor, fazer chamego à lua, e na maré mergulhar, o sol sorrindo com a gente. Só a alegria, a magia, o som do tambor. É no balanço do mar, é fantasia no ar. Quero seu beijo tão quente. Tudo é melhor com você, quero.

Cleiton Aguiar e Amado Batista. 61 99 81 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Lançamento nacional, CD novo da mais importante dupla caipira do Brasil, Zé Mulato e Cassiano, Arma Secreta. Ei, compadre. Compadre, você tá com uma cara diferente, tá com algum estuche, compadre? Compadre, não é nada não, eu tô armando uma arapuca pro companheiro aqui. Aí tá, compadre. Arapuca não, Mundial de Angico. Ah... O tal Ricardão. O Ricardão? Tem me dá trabalho, miserável. Ai, maldito, você vai armar com ele, né, compadre? Todo trenzinho do novo mais bonito que o rancho que põe lá em casa, chega lá o miserável, caipira. Miserável, hein, senhor? Mas dessa vez eu quebro o rabo, compadre. Eu quero destrançar ele no pau. Ah, maldito, vai sair com treino no rabo, você vai ver, marvado. Assunta bem o meu samba. Desta vez o Ricardão vai dançar bonito na corda bamba. É, vai ver. Ei, compadre, assunta bem o meu samba. Desta vez o Ricardão vai dançar bonito na corda bamba. É. Procura-se uma mulher que pouco beba e menos coma. Dessas que ninguém deseja, que nenhum homem diga que ama. Que seja desmarzelada, cozinhe mal, seja ruim de cama. A bonita é igual um anjo que eu arranjo. Vem um marmanjo e logo toma. Um marvado, compadre. Você vai ver que arrumação, compadre. Ela é daquelas que espanta a capeta, pra não falar espanta aquela outra coisa. Ah, Ave Maria, sai capeta, sai capeta. Ai, maldito! Olha que eu salto pra janela, eu quero te dar um frango no coração do excomungado. Não, pra que lubisão lá, né, compadre? Lubis mulher. É, lubis mulher, é verdade. Ei, compadre, assunta bem o meu samba. Dessa vez o Ricardão vai dançar bonito na corda bamba. Ai, ei, compadre, assunta bem o meu samba. Dessa vez o Ricardão vai dançar bonito na corda bamba. A mulher que eu procuro tem que ser feia de amargar. Que a feiura chegue nela e seja obrigada a parar. Quando ela quer ficar feia, vai num salão pra se arrumar. Nem o cão quando se zanga, usando tanga, chupando manga, pode aguentar. Ué, compadre, Lubis mulher? Lubis mulher. Uai. Lubis homem é o mar. Nesse caso, Lubis mulher. É. Agora ele se vira o disco, não sei Lubis o que vai virar. É Lubis bicha, eu acho. Ei, compadre, assunta bem o meu samba. Assunta. Desta vez o Ricardão vai dançar bonito na corda bamba. Ai. Ei, compadre, assunta bem o meu samba. Desta vez o Ricardão vai dançar bonito na corda bamba. Eu, Marquinhos, aprenda agora pra puta. O Ricardão lá em casa já tá cevado que nem cutia. Espavento ele na bala, mas o marvado vem no outro dia. Mas agora ele me paga, vou acabar com essa anarquia. Vou pegar esse canhão, pôr no meu colchão, só pro Ricardão largar da mania. Pensa uma mulherzinha feia, compadre. Mas o trier dentro da fonte, compadre. É. A beirada da janela tá puída de pular pra dentro e pra fora. É. E eu entro na porta dos comungados do mandiocar. É, mas vai aprender, Marquito. Não vai ter nem tendência, vai largar a mão da profissão, compadre. Mete a mesma mãe, não. Se ele não virar o disco, né, compadre? É verdade. Compadre, assunta bem o meu samba. Desta vez o Ricardão vai dançar bonito na corda bamba. Ei, compadre, assunta bem o meu samba. Desta vez o Ricardão vai dançar bonito na corda bamba.

apaixonado por você. Segura coração, não para de bater no peito do peão, apaixonado por você. Apaixonado por você, segura coração, não para de bater no peito do peão, apaixonado por você. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou o mineiro lá de Conceição do Rio Verde, Paulinho Reis, apaixonado por você. Veja a importância da divulgação. Eu não conheço Paulinho Reis. Né? Ele contratou o Flávio Bejar, o Flávio está fazendo o trabalho de divulgação, mandou a música para mim, falou: Cleito, o Paulinho é um grande talento, eu estou mostrando para vocês, né? Então, se você quiser ter o seu trabalho divulgado por um divulgador do porte do Flávio Bejar, ligue 61-9981-3601, 9981-3601. Se vai fazer sucesso, eu não sei, só quem sabe é Deus, mas conhecido você fica contratando o Flavinho Bejar. No próximo bloco, Rael e Romário, Henrique Tarciso e Flávio José. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Laurentina Correia, de Imperatriz, no Maranhão, mandou aqui uma mensagem para participar do nosso quadro A Trilha Sonora da Minha Vida. Cleiton, há muitos anos atrás, eu não sei exatamente a data, eu morava em Imperatriz, no Maranhão, onde eu moro até hoje, e você começou a tocar uma música lá na Rádio Nacional, e eu não perdia seu programa nenhum dia. É verdade. Essa música do Rael e Romário foi lançada no meu programa, né? O Rael chegou lá de madrugadinha, eu lancei, e 15 dias depois o Brasil inteiro estava arrebentando essa música, né? E eu me lembro que eu cheguei lá em Imperatriz, logo depois o Davi Alves Silva me levou para fazer uns shows lá, e o Raimundo Cabeludo, que é dono da Atividade FM lá de João Lisboa, foi no hotel onde eu estava hospedado, falou: Cleito, pelo amor de Deus, arranja um disco daquele para mim, que o povo tem tempo de botar doido pedindo essa música, eu não tenho aqui para tocar para eles. Na trilha sonora da minha vida, para Laurentina Correia, de Imperatriz, no Maranhão, Rael e Romário, Paz na Cama. Que te amo, que voltei porque te quero, que sou louco por você. E se alguém insiste em perguntar por que foi que você me aceitou, diga que sem mim você não vive e sente minha falta, que depende desse amor. E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, é que nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, é que nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama.

um dos maiores cantadores do Nordeste, Flávio José, Represa do Querer. Desabando e você me torturando, sufocando o meu viver. Eu me lamentando dessa mágoa como um rio que deságua na represa do querer. O tempo carregando a nossa história, nossa vida, nossa glória nesse eterno padecer. Quem suportaria tanta queixa numa hora em que se deixa vegetar pra não sofrer? Não quero duvidar da minha sina, se Deus é quem decide o que fazer. Deixa eu consultar meu coração pra ver se ainda gosto de você. Deixa eu consultar meu coração pra ver se ainda gosto de você. Desabando e você me torturando, sufocando o meu viver. Eu me lamentando dessa mágoa como um rio que deságua na represa do querer. O tempo carregando a nossa história, nossa vida, nossa glória nesse eterno padecer. Quem suportaria tanta queixa numa hora em que se deixa vegetar pra não sofrer? Não quero duvidar da minha sina, se Deus é quem decide o que fazer. Deixa consultar meu coração pra ver se ainda gosto de você. Deixa consultar meu coração pra ver se ainda gosto de você. Desabando e você me torturando, sufocando o meu viver. Eu me lamentando dessa mágoa como um rio que deságua na represa do querer. O tempo carregando a nossa história, nossa vida, nossa glória nesse eterno padecer. Quem suportaria tanta queixa numa hora em que se deixa vegetar pra não sofrer? Não quero duvidar da minha sina, se Deus é quem decide o que fazer. Deixa consultar meu coração pra ver se ainda gosto de você. Deixa consultar meu coração pra ver se ainda gosto de você. Flávio José, Represa do Querer, para Yara Bela de Brasília, minha nova amiga do Facebook Perfil 2. Yara, beijão para você, seja muito bem-vinda. No próximo bloco, eu tenho uma dica. Programe o seu ano de 2014. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Mais uma cidade de Santa Catarina recebendo agora o programa Cleiton Aguiar, desta vez Santa Rosa de Lima. Segundo o IBGE, é uma pequena cidade que tem cerca de 3 mil habitantes, num pequeno território de 202 quilômetros quadrados. Quem nasce em Santa Rosa de Lima é Santa Rosense. A cidade foi fundada no dia 10 de maio de 1962, portanto tem 51 anos, é mais nova do que eu. O prefeito atual é Dilsey Eidemann, do PMDB. O município de Santa Rosa de Lima faz divisa com Rio Fortuna, Anitápolis, São Martinho, São Bonifácio e Urubici. Fica a 120 quilômetros de Florianópolis, é uma temperatura média baixa, né? Tem, segundo, dá 18% de temperatura média, né? A sua economia é baseada na agricultura familiar, no gado e no tabaco, e é considerado a capital da agroecologia, porque lá eles têm uma maneira toda peculiar de plantar, né? Um abraço para o Jalisson Zender, e quem está passando o nosso programa lá é a Santa Rosa FM. Muito obrigado aos amigos da Santa Rosa FM, aos ouvintes, e todo o pessoal de Santa Rosa de Lima e toda a região aí de Santa Catarina. Minha amiga, dá uma paradinha, presta atenção aqui. Você já ouviu esse recado aqui, mas você não prestou atenção direito, olha só. Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza, Puro Ômegas. Isso é do grupo das organizações Moura, viu? Acabou que está ficando rico. Uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a ficarem mais saudáveis e mais bonitas, que é o sonho de toda mulher e dos maridos também. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos por ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras de comprar por ômegas. No representante exclusivo na sua cidade, se ele for inteligente, ele vai fazer você descobrir que ele existe. Na loja virtual www.saudecombeleza.com.br e pelo televendas 61-3532-6993. 61-3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado. E se disser que ouviu no programa Cleito Aguiar, tem R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje, programe o ano de 2014. Não adianta você sair atirando para tudo quanto é lado, sem organização, sem planejamento. Chega no fim do ano, você correu feito um maluco e o resultado é muito baixo. Agora, se você programar, tiver um foco, opção número um, o que eu quero para o ano que vem? Opção número um. Opção número 2, opção número 3, vai marcando tudo. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero comprar um carro, quero estudar, quero casar, quero largar da minha mulher, quero largar do meu marido, põe tudo no papel. Você programa tudo que você vai fazer em 2014 e quando chegar nessa época, dezembro de 2014, você me conta se não foi diferente o seu ano. Depois que eu passei a fazer isso na minha vida, ah, Cleiton, mas você faz tudo que você programa? Não, a vida reserva surpresas pra gente. Às vezes eu programo uma coisa que não acontece e acontece uma coisa que eu não programei. Mas pelo menos eu tenho traçado, eu já sei direitinho o que, que eu vou fazer o ano que vem. Né? Esse ano, graças a Deus, foi melhor do que eu esperava. O pessoal, ah, mas tá difícil. Quando tá difícil, sabe o que, que eu faço? Acordo mais cedo e deito mais tarde. Essa receita é fantástica. Qualquer economista do mundo, eu dobro ele com essa receita. Levanta mais cedo, dorme mais tarde, ganha dinheiro e deixa o pau quebrar com a crise para lá. Eu ando na contramão da crise. Quando todo mundo está cheio do dinheiro, eu estou quebrado. Quando está todo mundo quebrado, eu estou com dinheiro. Né? Então, programa o seu ano, que o seu 2014 vai ser diferente, tá bom? O avô do João, Cleiton Aguiar, sem seu amor. Esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor. Sem seu amor. Ah, lá, lá, lá, lá, lá.

corro demais só pra te ver, meu bem. Só pra te ver, meu bem. Só pra te ver, meu bem. Só pra te ver, meu bem. Cantinho do Rei, Roberto Carlos. Essa música fez parte de um filme que o Roberto estrelou, né? Por isso, corro demais. A lorota boa de hoje é... Eu vou continuar com aquela história dos médicos cubanos, né? Chegou lá em Minas Gerais, a moça chegou, o rapaz chegou, o marido chegou, né? Entrou, foi com a mulher, mas o marido é que foi consultar. Aí o médico cubano perguntou pra ele: que te passas? Ele: não, senhor, lá em casa quem passa é a mulher, eu não passo nada, não. Ele: não, lo que tienes? Ele falou: não, doutor, eu tô tendo agora mesmo, são um cavalinho, uns três porquinhos, uma vaquinha. Ele falou: doutor, mas eu vim cá pra mó dizer pro senhor que eu tô escutando pouco, eu tô moco. Aí o médico: como está você? Ele disse: não, doutor, é o seguinte, minha mulher também tá com um probleminha aqui, ela tá com a pá quebrada e ela pegou uma caduquice, não tá entendendo mais nada não, viu, doutor? E eu tô com as vistas cansadas, os quartos arriados, sabe como é que é, né, meu velho? Velho é um problema danado, né, doutor? Eu tô com a espinha carnal, papeira, a doença dos nervos, o ombro desmentido, queima no estômago, o estômago queima que é danado, né? O juiz encriseado, dá aquele fervião no corpo, assim, o esmorecimento. E de vez em quando aparecem umas brutuejas, um desenxavido, um pito frouxo, um escurecimento de vista. E a gente anda muito descasso, doutor, dá umas rachaduras no pé, né? a papoca roxa, os peitos abertos, tem umas ledes, os pioios, uma tisga, um enfraquecido, um vento caído, fraco dos nervos. O médico uma semana voltou para Cuba. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, putim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 619981-3601. 619981-3601. Uma exclusividade RBM Música. Desde menino que eu escuto falar assim: ó, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas mesmo assim, vou continuar aconselhando você, viu? Se você estiver querendo ganhar dinheiro, se quiser rachar de ganhar dinheiro no ano de 2014, uma grande oportunidade. Seja um representante Oporte Jeans. Eu falo de cadeira, porque eu comecei anunciando aqui e me transformei num representante Oporte Jeans e está vendendo que nem água, porque eu só estou usando Oporte Jeans agora, né? Estou numa metidura danada, uma beleza danada. Porque é o melhor jeans do Brasil, viu? Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Uma linha para homens, mulheres, tem calça, tem saia, tem bermuda, aquela short, meia coxa, que eles têm tudo, né? E você tem uma possibilidade de lucrar até 100% e vender muito mais barato que a concorrência. Eu não sei como é que o Jefferson faz para vender tão barato um produto de tão alta qualidade, né? Eu acho que ele ganha na quantidade que ele vende, está vendendo feito banana na feira.